Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Quando eu te vejo, paro logo em teu olhar. O meu desejo é que eu possa te beijar. Sentir seu corpo me abrigar em seu calor. Pois o que eu quero é ganhar o seu amor. E fico assim, querendo seu prazer. Gente, jagunçaiero do meu coração, seja bem-vindo ao nosso cantinho. Pode entrar, pode sentar, ó, excessivo aí, que a casa pode não ser sua. Mas a liberdade com certeza é, rapaz. Mas, rapaz, semana passada eu fiquei sabendo que uma amiga nossa acabou se casando com um amigo nosso, rapaz. E eu tenho certeza que eles casaram foi por amor. Porque na condição que nós estamos hoje, não tem condições. Ninguém mais tem dinheiro pra casar por interesse, não. Tem que ser por amor mesmo essas merdas. Não é? Ninguém riu, essa porra. Ué, porque é a vida como ela é, né, cara? Eu ri, só que eu tava mutada. E só assim conquistarei seu coração. Vem, meu amor, me tirar da solidão. Vem, meu, tá gostoso demais. Vem para o Olodum, vem dançar o pelô. Vem, meu amor, chega pra cá, me dá a mão. Quando eu lhe vejo para o Olodum, jagunçaiero do meu coração, estamos de volta depois de um hiato bem merecido para descansar. Porra nenhuma, a gente ficou de hiato porque tava com um monte de problema. O site foi invadido, certo? Caiu o servidor, depois caiu o servidor do governo, depois eu caí, caiu meu dinheiro, caiu minha carteira. E hoje a gente vai falar sobre o filme Opa Aí, Ó, um dos maiores sucessos da cinematografia brasileira. E para falar dessa maravilha de filme, eu trouxe aqui... mais animado do que cantor de axé cheirado em cima de um trio elétrico quebrado na ladeira do Pelô, o meu amigo Jorge Farifalcon. Porra, depois dessa... E aí, pessoal, voltei e as minhas férias de edição acabaram. Vocês vão ter episódios novos do Água de Moringa daqui em diante. Ah, prometo pagar assim que der. Assim, né? Que alguém der dinheiro. É, devo, não nego, pago quando Deus quiser. É sempre o seu monte, eu sei. E aqui com a gente, abrilhantando a nossa reunião, mais ansiosa do que novinha com os peitos de fora, esperando Lázaro Ramos parar de rebolar pra ser pintada pra timbalada, a minha amiga, a tia Laura Lima. Só se for com os peitos pera a cintura, né, amigo? Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Laura, tô aqui pra ver o que que dá pra eu fazer, né? Porque eu até assisti o filme, mas segue o baile, depois a gente continua. Não é? Pois mais, é, né? E mais desengonçado do que o Capitão Nascimento Trambiqueiro, anos antes de entrar pro BOP, ele, a placa de vídeo mais potente da podosfera, PCX, o PC Xavier. Muito obrigado pela apresentação. Estou aqui para falar bem das atuações do filme. Das tetas. No... A gente vai falar sobre esse filme maravilhoso logo, logo, depois dos avisos do Short. Vem, meu amor, chega pra cá, me dá a mão. Quando eu lhe vejo, paro logo no teu olhar. O meu desejo é que eu possa te beijar. Sentir seu corpo me abrigar em seu calor manhã. Pois o que eu quero é ganhar o seu amor. E fico assim, querendo seu prazer. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Água de Moringa, aqui é Jorge, seu editor, vamos para mais uma sessão de recados. Você sabe que o Água de Moringa faz parte do Portal Paranerdia, então, se você gosta de um bom podcast para nerds, basta ouvir o nosso Paranerdia, acessando através do www.paranerdia.com.br. Se quiser mandar um e-mailzinho com a informação ou o comentário do seu episódio preferido, basta mandar para paranerd@paranerdia.com.br. Você que quer dar um pulo lá no Twitter, porque X é meu ovo, basta ir em twitter.com/paranerdia, facebook.com/paranerdia, youtube.com/@paranerdia, e no Telegram, que é o grupo do grupo multicultural do Paranerdia, basta você ir em t.me/paranerdia. Vocês sabem que eu, além de editar o Água de Moringa e o Paranerdia, eu também comento o Anime Sphere. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no nosso conteúdo de animes, basta ir no nosso link agregador, que é o link tr.ee/animesphere. Beleza? Agora, quanto ao Água de Moringa, dê um pulo lá no Twitter, @jsantos, com dois T's, porque o cara é enjoado. No grupo do Telegram, você tem t.me/águademoringa. Tem o canal do YouTube. Cara, canal do YouTube. O Jota tem feito muitos shorts e muitos vídeos a respeito de filmes que contêm a cultura nordestina. Então vão lá em youtube.com/c/águademoringa, tudo junto. E outra coisa, o Jota, ele fez alguns cordéis com histórias da Caatinga. Então, se vocês quiserem um dos três cordéis que foram feitos até o momento, basta dar um pulo no site do Paranerdia, e que lá tem inclusive um Drops do Paranerdia que fala sobre esses cordéis que o Jota fez. Ó, são três cordéis: Sonho de Sereia, o Curupira e o Causo da Cidade de Terror. Esses cordéis custam só R$3 em versão digital, PDF, cara. Então, se você quiser comprar um desses três, basta você mandar um pix de R$3 para paranerd@paranerdia.com.br e mandando um e-mail para esse mesmo endereço dizendo qual cordel que você quer. Ou se você comprou os três, mandando comprovante, logo em seguida o Jota ou o Nerdmaster mandam aí para você os PDFs ou o PDF do cordel que você quiser. Beleza? De resto, Jota, então, quando que você vai pagar as edições que você tá me devendo, hein, velho? Então, Jorge, tô meio apertado esses dias, não vai ter como pagar essa semana, mas eu lhe prometo que na próxima terça-feira o dinheiro vai estar na sua conta. Só que eu não sei se é essa próxima, né? Pode ser nas próximas da semana que vem, do ano que vem, do mês que vem. Não, não especificou, né? Não especificou. Mas isso, mas isso não vem ao caso. Vamos falar de Opa e Ó, porque Opa e Ó, rapaz, que filme mais qualquer nota, viu? Bom, o filme Opa e Ó é um filme brasileiro, nacional, dirigido por Monique Gardenberg, produzido pela Globo Filmes, Dueto Filmes, 19 Som e Imagens e Natasha Filmes, roteirizado por Monique Gardenberg, que também dirigiu essa bexiga. Exato, vamos lá. O filme tem uma duração de 1 hora e 36 minutos, foi editado e lançado no dia 30 de março de 2007, e, segundo classificações de sites do ramo, é um filme que contém comédia, drama e musical. Como eu sei, não vi tanto drama muito nesse filme, não. Quer dizer... Mas tem, porra! A não ser umas pessoas que passaram dessa pra pior, não vi tanto drama assim, não. Então, mas tem, pô. Eu posso fazer um adendo referente a isso? Faça dois. Faça, Laura. Olha só, drama até tem, porque tem uma mulher grávida que ninguém tava sabendo e depois... Não tem? É, ali é um drama. Que ninguém sabia o pai... Que ninguém sabia que... Ou que... Que ninguém sabia que era o pai, é isso? Então, fica fica subentendido que o Reginaldo é o pai, né? Mas eu acho que ele é só o PA da mulher. Mas isso é indiferente. Ele pode ser só o PA dela e ser o pai da criança. Pode ser também. Um pai adotivo, né? Como exato, exatamente. ou pode ser apenas o corno que pegou as contas pra pagar, mas até aí é outra história. Exatamente, também. Já que... É meio aquela história de Capitu, é ou não é? Sim. É isso aí. Aproveitando... Capitu, clássico da literatura brasileira. Eu sou puta, meu bem. Aqui só tem cultura. Dá licença, você... viu? Beijo no ombro a você. Você é o quê? Culta! Ah, tá. Desculpa. Desculpa. Culta. É, eu sei o que ele ouviu. Não, você não tinha dito, eu sou uma china velha. Uma china velha, nossa, meu Deus. Bom, a trama se passa em um animado cortiço do Centro Histórico do Pelourinho em Salvador, durante os últimos dias do carnaval, então não é um dia só, né? Sim, não é um dia só. Você tem alguma passagem de tempo, tipo, é pouca passagem de tempo, mas... É como se fosse algo dentro de uma semana, entendeu? Os moradores ou compartilham... Seja, continue. Desculpa, mas é que assim, ó, ou seja, se passa dentro do período do carnaval que dura uma semana. Então, só que tem um pequeno porém, Laurinha. O carnaval na Bahia dura quase um mês inteiro. Em torno de 45 dias, só a festa principal, porque... Então, tá vendo? Você tem o pré-carnaval, o pós-carnaval e o período de carnaval. Porque, assim... Eu esqueci desse detalhe. Na Bahia, pra esse pessoal que trabalha com coisas de rua, artesanato, festas, bares e tudo mais, a festa ela é muito importante porque o turismo, né, ali é a principal fonte de renda. Exato. Por isso que, assim, a gente fala que o filme leva por torno de uma semana ali do finalzinho do carnaval. Em torno de, não significa que seja. Eu acredito que seja um pouco mais do que um dia. Porque, pelo que eu percebi, assim, pela minha lembrança horrível, começa logo cedo, no início da manhã, numa matinê, né? Depois de uma matinê, que é onde tem aquela festinha no início, e termina naquela festa já depois de meia-noite, já na madrugada, quando acontece a tragédia. A impressão que eu tive é que começava ali por quarta-feira de cinzas e terminava lá no domingo. É, também teve... Faz mais sentido, também. Faz mais sentido. Então, mas é que se o carnaval é o final do carnaval na Bahia, então é em abril, né? Tipo assim... Porra! Vai tomar no cu, caralho. Eu sou baiano, viu? Depois dessa, vamos seguir com a sinopse, Jota, por favor. Os moradores compartilham uma paixão pelo carnaval, mas também têm uma antipatia em comum. A síndica do prédio, Dona Joana, que é interpretada por Luciana Souza. Todo mundo tenta encontrar um lugar nos últimos dias de festa carnavalesca, seja trabalhando ou se divertindo. E tudo acontece no último dia do carnaval. Olha aí, ó. Olha aí. Tudo acontece no último dia do carnaval. Até que Dona Joana, uma evangélica fervorosa, incomodada com a farra dos condôminos, decide acabar com a festa fechando o registro de água do prédio. Os moradores... Porra, tá contando o filme todo? Eu não sei aonde você pegou essa sinopse, porque de sinopse não tem porra nenhuma. Os moradores, o aspirante a cantor rock, que é interpretado por Lázaro Ramos, o motorista de táxi Reginaldo. Porra, tá até o elenco, tá todo mundo aqui. Ah, deixa quieto, vamos continuar. Já que estamos falando do elenco, vamos direto pro elenco nessa porra. Não é? Vamos lá. Primeiro de tudo, temos o aspirante a cantor, como foi dito antes, o Rock, interpretado pelo Lázaro Ramos, cujos últimos 5 trabalhos foram a série de TV Elas por Elas, de 2023, com o personagem Mário Fofoca. Mário Fofoca. O personagem Rock, na versão no 2 do Opaió, que foi de 2023, vulgo ano passado. O PP no filme O Primeiro Natal do Mundo, também do ano passado. Que não é um filme ruim. O filme... Então não é o PP neném, né? O meu... O outro filme, Minha Irmã e Eu, do ano passado, com um personagem chamado Lázaro, e não é ele. É outro Lázaro. é uma mamata da porra, né? O cara é chamado pra fazer um filme e o personagem tem o mesmo nome do cara. Tomar no cu. Ou é? Melhor do que ser ele mesmo, né? E... e Cinco Vezes Comédia, que é uma série de TV lançada esse ano e o nome do personagem é Da Luz. Que nem eu. Então, só lembrando... Quem... Vamos lá. Só adendo, Cinco Vezes Comédia era uma peça de teatro, tá? Era? Olha aí. Da hora. Sim. Isso eu não sabia. Sim, há muitos anos atrás, se eu não me engano, era... Deixa eu dar uma pesquisada aqui, rapidinho. Ah, tranquilo. O que eu tô querendo dizer é, nesse ponto, quem não, assim, quem nunca assistiu Globo, provavelmente, aliás, quem nunca assistiu Globo dificilmente vai conhecer Lázaro Ramos. Mas, quem nunca esteve no Brasil, aí sim pode dizer que não conhece. Mas Lázaro Ramos é só um dos atores mais conhecidos em solo brasileiro. Exatamente. E por falar em Lázaro Ramos, né, ele tá aí, ele contracena nesse filme com o Wagner Moura, né, o Boca. É, você sabe um outro filme que eles fizeram juntos também? Cidade Baixa. Cidade Baixa, sim. Cidade Baixa é um filme de censura 18 de 2005, né? Esse sim é um drama, rapaz. Mas tem peitinho que não se acaba mais nunca, viu? Ei, Laia. É censura 18, parceiro. Então tem peitinho, tem bundinha, tem priquitinho, tem tudinho. Posso só dizer uma coisa? Faça duas. Cinco Vezes Comédia é uma peça de teatro brasileira criada por Silvia Gardenberg em 1995, que foi um grande sucesso nos anos 90. A peça foi repaginada em 2016 e voltou aos palcos. Com uma nova geração de humoristas, como Bruno Mazeu, Débora Lan, Fabíola Nascimento, Thalita Carolta e Luiz Miranda. Outra coisa que Cinco Vezes Comédia tem em comum com O Pai e Ó é que também foi dirigido e roteirizado por Monique Gardenberg. Beleza? Silvia? É Silvia? É Silvia Gardenberg. Deve ser mãe ou tia, é parente. É da família. Deixa outro, eu só botar aqui. Outro mito que a gente tem no elenco desse filme é o Estênio Garcia, que a maioria do pessoal aqui no Brasil conhece por Carga Pesada. É. E por sair pelado na net, o jovem conhece por isso. Não, mas aí você tá querendo colocar o nível lá embaixo, né, velho? É bom, mostrou mesmo o nível lá embaixo. Bom, continue. É, e aqui eu trouxe os últimos cinco, as cinco obras que ele participou. O filme Beijo no Asfalto, de 2018, que ele fez, né, que ele fez o personagem Aprígio. É, Mulher Oceano, o filme de 2020, que ele fez o pai da Ana. O Filhas de Eva, o seriado de 2021, em que ele fez o Jurandir Sampaio. Me Tira da Mira, o filme de 2022 que ele fez o personagem Paulo Bianchini. E Perlimps, o filme de 2022 em que ele narrou o personagem João de Barro. Perlimps, ele não é nacional, não, né? Não que eu saiba. Cadê? Aqui? Agora, se você quer um ator internacional, é o próximo que a gente vai trazer aqui. Que é o próximo, é o próprio Wagner Moura. O Estênio Garcia fez o personagem dentro do O Pai e Ó, Seu Jerônimo. Seu Jerônimo, o mito. O mito, tá ok? Agora, o Wagner Moura, como o Jota disse, ele fez o personagem Boca. E as últimas cinco obras que ele fez aí na carreira foi o filme Agente Oculto, de 2022, personagem chamado Lázio Souza. Ele fez o personagem Wolf, na animação Gato de Botas 2, O Último Pedido. Ele fez a dublagem do personagem. Muito bom. Mas ele fez, ó, só pra avisar, ele fez a voz original e a dublagem em português, hein? Sim, como acontece em alguns casos que o ator também é dublador. É, mas é só pra dizer que ele fez a voz original, que não é dublagem. Sim, que chama. Que ele tava falando em inglês. Que é em inglês. É, em inglês ele é chamado de voice actor, mas tá beleza. Voice actor, é. E ele fez o Other John no seriado do Senhor e Senhora Smith desse ano. Ele fez o curta Fall Risk desse ano, personagem David. E o filme Guerra Civil deste ano com o personagem Joel. Cada vez mais os atores e atrizes brasileiros estão indo lá pra Hollywood, não? Com só certeza. Só pra fazer um concurso, vamos lembrar que ele fez Elysium, né, cara? E um outro papel em Elysium, né? Ah, você quer outros atores e atrizes que fizeram parte lá de Hollywood? Rodrigo Santoro e Morena Bacarin. Porra, aí sim, hein? E Alice Braga, né? Sim, Alice Braga. Que é mais norte-americana do que todos eles agora. Não, mas aí a Alice Braga não atuou aqui no Brasil, né? Vamos combinar, né? Sim, ela fez um romance aqui. Mas eu não lembro o nome. Não, mas isso deve ter sido em 1900 em Guaraná com Rolha, Laurinha. Mas vamos lá. E Foi agora na década de 2010, amigo. Foi um filme. Na década de 2010, eu não lembro qual o ano exatamente. Porque, se eu não me engano, era um filme que tinha Glória Pires, que, se eu não me engano, ela era uma arquiteta casada com uma decoradora ou alguma coisa assim, norte-americana, e elas viviam aqui em Paraty. Se eu não me engano, foi isso. E Alice Braga, se eu não me engano, tá nesse elenco. PC Xavier, não tô te ouvindo. Oi. Agora sim. Coisa? A gente não tá te ouvindo. Não, tô aqui. Só sou ignorante o suficiente pra não saber falar sobre essas coisas. Por falar nisso, me diga uma coisa. O que você achou do Wagner Moura no filme? Então, eu tenho uma coisa anotada aqui sobre o Wagner Moura no filme. Na minha humilde opinião, como frequentador assíduo de CAPS, o Wagner Moura claramente faz uma pessoa com deficiência nesse filme, mas não uma deficiência física. Ele faz uma pessoa que tem um amparo intelectual baixo, entendeu? Porque tem várias coisas que indicam isso no filme, na minha opinião. Me explica. Tipo assim, o racismo dele não é um racismo interno dele, é externo. Ele vê isso acontecendo em volta dele, parece que ele já passou por outros lugares, tanto que tem uma cena que ele fala com a dona do bar, que ela é a única pessoa que gosta dele ali. Como se tivessem outros lugares em que as pessoas gostavam mais dele antes, entendeu? Uhum. E ele absorve esse racismo em volta, tanto que na cena da briga dele com o protagonista, o Rock Bala, o racismo dele é simplesmente: você é negro, você não teve oportunidade, você é negro. Então ele não tem argumentos em nenhum momento. Ele tenta passar as pessoas para trás sem saber o que falar. Então ele não tem desenvoltura social, entendeu? Mesmo que ele tenha ascensão social, eu acho que isso é para mostrar que ele, tipo assim, ele conseguiu ascender só porque as pessoas veem ele como melhor por ele ser branco. E isso mostra que mesmo pessoas com intelecto inferior, sendo brancas, elas têm mais oportunidade. Enquanto o artista Rock, que é uma pessoa muito mais... sabe? Que sabe muito mais sobre a vida no geral, não tem tanta oportunidade quanto ele. Vive naquela... entre os iguais dele ali. Na minha opinião. Mas nesse ponto eu até concordo contigo, PC. Porque se você olhar pro filme do Apaí, ó, ele traz, sim, uma conversa muito séria sobre racismo, onde o lugar onde tem mais negros, que é basicamente a Bahia. Exatamente. Que teoricamente não deveria ter, justamente por causa dessa maioria afro, né? Sim. E é o lugar onde mais tem racismo, cara. Não tô dizendo que aqui onde eu moro não seja. Eu moro no Rio Grande do Sul. Não existe estado mais racista que o Rio Grande do Sul. O problema é que a gente aqui... Pior que é, Laura. É, então assim, o pior é que a gente aqui... é um racismo tão velado que às vezes deixa a gente como preto desconfortável. Sim, pra quem está ouvindo... Rio Grande do Sul tem gente preta, não tem só alemão e italiano, tá? Exato. Aqui foi uma baita de um apagamento histórico de escravagista. Foi um baita de um antro escravagista, e quando eu tiver a oportunidade eu conto a história, um pouquinho da história dos negros aqui no Rio Grande do Sul pra você. E eu posso dizer uma coisa a respeito da formação deste episódio de podcast? Eu, como branco, sou a cota, tá? Você é o 30% que sobrou aí, viu? Tá, 25%. O racismo, eu tô falando racismo nessa parte da Bahia, Salvador, capital, que pra mim, é uma das cidades mais pretas do Brasil, né? Porque, primeiro... Com certeza. Só que tem um negócio ali... Agora tem uma coisa ali, é assim, as pessoas vivem uma outra realidade ali. Não existe o racismo, como dizer, cara, o racismo dirigido à cor da pele. Sim. Certo? Tipo assim, você ser preto, mais preto ou menos preto que o outro, esse racismo objetivo assim não existe. A coisa é muito mais subjetiva e mais psicológica, porque trata o preto, o neguinho, né, a pessoa que não teve muitas oportunidades, como menor, por ser preto e ser menor. Então, quando você vê alguém chamando o outro de neguinho, é uma agressão. É pejorativo, cara. É pejorativo, mas é o tal do racismo velado que eu tava falando. E enquanto você, o cidadão que é sendo preto ou não, na Bahia, em Salvador, tô falando, chama o cara de negão, pode ter inúmeras interpretações. Se eu chamo o cara e falo assim, e aí, negão, beleza? O cara pode ser meu colega de infância, meu irmão, e eu tá só me referindo a ele como negão porque ele é preto igual eu, certo? Enquanto o outro fala assim, sai daí, negão, porra. Já você percebe que existe a tonalidade, o tom que se fala tem uma outra conotação. No caso, exato. No caso do filme, o Boca, talvez por ter uma maior limitação psicológica, ele se percebe um pouco maior porque ele é um cara do trambique. Ele é o cara que faz as coisas, faz um monte de coisa pra ser melhor. Ele arranja um táxi falso pro cara. Ele é o cara que faz os carrinhos pra botar os meninos pra vender café com leite na praça. Ele é o cara... Ele tá sempre fazendo uma coisa ali pra poder ganhar um dinheiro. Então ele se sente um empresário. Então, no momento em que ele vai brigar, discutir com alguém que, na visão dele, é menor que ele, e ele não tem argumento para lutar, para interpelar o cara, ele vai no que é mais óbvio, né? Você é preto, né? Então. Você é preto. Então, ser preto... Não tem outras coisas para falar, ele só tem isso. É exato, como se ser preto fosse uma ofensa. Sabe, desculpa, eu vou devagar aqui, desculpa, eu sou uma pessoa que divago e conto história. Divague. Muitas vezes eu fui chamada de neguinha, eu acho que o Jota passou pela mesma situação, que o PC passou pela mesma situação. E a partir do momento que as pessoas olham para ti e te chamam de neguinha, né, com o nariz empinado de cima para baixo, e tu olha para a pessoa e diz assim, sou neguinha assim, qual é o problema? A coisa, eles já perdem esse argumento, né? Sim. Não sei. Talvez pelo meu TDAH, porque eu sempre fui, quando eu me foco em alguma coisa, eu fico muito bom naquilo que eu me foco. Então, e por isso que eu tenho um podcast chamado Hiperfoco. Então, o Jabá! Então, Eu sempre fui muito bom, em tudo na escola. Muito bom. Então... na escola, eu não sofri o bullying objetivo porque as pessoas dependiam de mim para muita coisa. Porque eu era o nerd que resolvia o problema... Que salvava a bunda da classe inteira, basicamente. Então, tipo assim, vai fazer trabalho em grupo. Tinha 15 pra mim, mas era só o grupo era só de 3. Tinha 15 pra mim. Nossa, não, vou fazer sozinho, não quero ninguém, não. É, exatamente. Mas então, assim, enquanto eu era pequena, eu sofria muito isso. E eu sempre fui sim. muito... Todo mundo me dizia que eu era arrogante. Porque eu sempre enfrentei. Mas tem que ser, aí, né? A partir de... Mas tem que ser mesmo. E tem uma coisa que a Thaís Araújo, a esposa do nosso querido protagonista, do nosso ator protagonista... sempre disse, preto que não baixa o nariz é sempre tido como arrogante, prepotente. Sim. Porque a gente nunca tá a gente não se sente na posição de subserviência, que é aonde o Boca tá querendo colocar o Rock. Justo. Então, mas o preto sempre é visto assim. Justamente as duas figuras de autoridade naquela região ali são quem? São as três, na verdade, né? Uma cristã, a maioria das pessoas do filme são dos orixás, mas a figura de autoridade, que é a dona lá do prédio, é uma cristã, preconceituosa. Um agiota branco. Opressora. E um escravista praticamente branco. Entendeu? Justo. Jorge, prossegue aí com... Passar para as cenas marcantes. Ok, só deixa eu concluir o que eu queria falar. É que assim, eu como o único branco dessa bagaça aqui, não querendo me vangloriar nem porra nenhuma, até porque vocês... Te pego na porrada. Posso continuar? Obrigado. Vai lá, desbotado. Caralho. O que eu ia falar é o seguinte, eu junto de três pessoas maravilhosas como vocês três, eu sou o tipo da pessoa que tá na média. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu tenho muitos amigos negros, namorei com uma negra, mas o nosso relacionamento terminou por outros motivos que não o racismo, porque eu nunca fui racista. E sim, eu posso dizer... que enquanto eu estive com esta pessoa, por mais que eu nunca fosse racista, eu passei a perceber melhor quanto as outras pessoas eram. Justo, justo. Agora, tem uma coisa, Jorge. Porque você é um cara que foi muito bem criado, muito bem educado. O racismo, ele não... Você não nasce racista, você é educado assim. Você aprende sim. a ser. Então... Sim. De uma forma ou de outra, todo mundo que se sente superior, não só ao racismo de cor, mas o racismo intelectual, o racismo, se existe isso, o preconceito intelectual, o preconceito. Claro que existe! O preconceito claro. Social e tudo mais, isso tudo são comportamentos aprendidos, isso vem de berço. Ou você aprende na tua casa, ou você aprende no teu círculo social. E se você aprende, você se deixou educar assim, entendeu? Então, diga. É isso que eu tô pensando, era justamente isso que eu tava pensando, porque muitas por isso vezes... Por isso que o primeiro nome do racismo é preconceito. Exatamente. Porque assim, ó, o que que acontece? Eu conheço muitas famílias brancas que não são racistas, né? Eles não usam a frase, eu não tenho nada contra os negros, eu até tenho amigos que são. Ué, você viu como é que eu comecei? Você viu como eu comecei a frase? Eu não usei, tipo, eu não tenho preconceito. Mano, eu simplesmente... Eu até tive uma namorada que era... Não, mas o que eu tô querendo dizer... Não, mas é que assim, ó... Só deixa eu concluir uma coisa, tá? Não tô... Não, eu, longe de mim, porque não foi esse... Não foi essa a intenção que tu disse. Não tava te criticando. Relaxa. Tá? Eu estava falando de famílias que eu conheço que são preconceituosas. Que não são preconceituosas, desculpa. Mas que têm filhos que são... E que ficam assim, ó... Eu não sei de onde que ele tirou isso... São as pessoas do círculo. Pra ser aceito. Que vem na escola, no trabalho. Exato, exatamente. É justamente por isso. Então, assim, as pessoas que para serem aceitas em um determinado local, elas se tornam, elas se educam para ser assim. E algumas vão além, né? E algumas vão além. Tem uma inserção que eu queria fazer aqui, que vai caber muito bem, que é um filme que não tem nada a ver com cultura nordestina, mas tem muito a ver com essa discussão, que é o filme A Outra História Americana. Ah. Perfeito. Certo? Perfeito. Com Edward Norton, que tem essa discussão sobre o racismo, mas de uma forma muito exacerbada. Porém, o cara que foi criado como racista, foi educado como tal, depois de passar por um monte de perrengue, que eu não vou falar sobre o filme, que não é esse o tema, ele se reeduca no pior lugar do mundo, que é na cadeia, e quando ele volta uma pessoa que quer desconstruir esse preconceito no seio da família dele, onde ele foi o primeiro, né, o principal fomentador da cultura nazista, racista, naquela área, na família, né, no grupo dele. Então, é exatamente o que é esse tema que a gente tem falando. É o meio onde você vive, por quem você se deixa influenciar, a quem você confia que molde seu pensamento e que te leve para um caminho de preconceito, de pré-julgamento, de soberania, de falsa soberania moral que não existe. Falsa soberania racial, né? Vamos lá. Racial, Não, mas moral também, né? Tem Exato, porque nesse filme o Opa e O fala referente à moral também. Sim. Vamos voltar ao elenco, porque a gente ainda tem que falar de Dona Joana referente a preconceito moral. Mas antes, eu queria só fazer um adendo referente a isso que o Jota acabou de falar. Um outro filme que não é de cultura nordestina, não é nem brasileiro também, mas que é maravilhoso, na verdade são dois, que são maravilhosos, são Histórias Cruzadas, tá? Que é sobre as mulheres, tipo, os dois filmes se passam entre as décadas de 50 e 60, são sobre o primeiro, o Histórias Cruzadas, é sobre mulheres negras que são empregadas domésticas nas casas dos brancos, estão segregadas, porque lá naquela época, não que hoje não tenha, ainda tem lá nos Estados Unidos, mas eles era muito mais forte o fato deles terem bairros negros. Sim. Então, quando ela dizia assim, mas os ônibus estão em greve, isso que dentro dos ônibus, homens e mulheres negros deviam andar no fundo do ônibus, tá? Ah, mas não tem ônibus, não vai ter ônibus. Vem a pé. Era esse tipo de coisa. E outro filme que eu estou apaixonada e que fala também sobre o mesmo tema, que é racismo, é Estrelas Além do Tempo. Que também é sobre mulheres pretas dentro da NASA. Que elas eram tratadas como computadores... Como computadores humanos dentro da NASA, mas sempre ganharam um sexto do salário dos brancos, principalmente das mulheres brancas que já ganhavam pouco. Pois é. Mas vai daí. Vamos lá, vamos terminar aqui a parte do elenco, que aí a gente segue já para a discussão das próprias cenas do filme, onde a gente consegue dar uma continuidade nessa análise relacionada ao filme em si. A última atriz que a última pessoa que a gente vai trazer com um pouco mais de detalhe vai ser a Dira Paz, que fez a personagem Psilene. E as últimas cinco obras da Dira Paz é o seriado As Five, de 2020, em que ela fez a personagem Alice, né? Isso. Ela fez o filme Pureza, da personagem de Opa e O. Ah, não, da personagem Pantanal. Foi um filme feito especial pra essa personagem em 2020. E que, obviamente, ela é a personagem principal. A novela Pantanal, o remake, né, que ela fez a Pureza em 2022. O segundo, Opa I.O., que ela também fez a Psylene. E, manas, o filme deste ano em que ela fez a Aerta. Não vi esse. Também não. Eu só tenho um adendo pra fazer referente a isso. O nomezinho FDP, esse Psylene. Ô, Laurita, você já viu muito aqui no Brasil gente ali, principalmente dos anos... final dos anos 70, começo dos 80, que tinha mania absurda de querer um nome gringo pro filho. Uhum. Eu acredito que Psylene seja algo parecido. A Psylene, né? A Dira Paz, ela tem uma aparência muito sui generis, né, cara? Ela tem um rosto bem característico do pessoal amazônico, paraense, né? É, ela é dessa região, né? Ela é descendente de indígenas, de povos nativos, e ela leva isso com muita garra dentro dos personagens que ela desenvolve, né? Sem dúvida. Bom, aí a gente traz os outros atores e atrizes que fizeram parte do elenco, que a gente não trouxe muito pra não estender muito o episódio. Primeiro, a Emanuele Araújo, que é a Rosa. Pera um pouquinho. Emanuele Araújo, eu posso fazer um comentário a respeito? Observação? Faça. Vai, Jota. Já fiz, né? Acho que o Discord deve ter apagado, peraí. Ah, tá. Aí que ficou... Xaropinho. Xaropinho. É que assim, ó, o microfone, ele fica mutado quando o som é agudo demais, então a gente acaba não ouvindo, amigo. Sim, por causa da redução de ruído. Mas pode deixar que eu vou colocar isso na edição. Perfeito, Jorge. E assim, Emanuele Araújo em 2005, velho. Rapaz. Aliás, 2007, né? Puta que pariu, velho. Esse é o termo corretíssimo. Puta que pariu. PC Xavier, você tem alguma coisa a falar a respeito de Emanuele Araújo? Emanuele? Eu tenho a agradecer vocês por terem me mostrado a versão sem censura do filme, entendeu? E eu sou muito grato por isso. Eu só tô ouvindo. Não dá pra captar direito, eu só tô ouvindo a gargalhada bem baixinha do Jota no fundo. Tá? E vou dizer uma coisa, Emanuele Araújo, cantora de primeira. Ô, Banda Eva, meu irmão. Uhum. Agora ela é carreira solo, né? Mas ela também se mete com atuação. Então, assim, foi. Opa aí, ó, pra Emanuele, foi uma das primeiras obras que ela fez. Rapaz, ela foi de peito. Ela entrou de peito aberto nesse filme, hein? Literalmente. Tudo chique. Meu Deus, eu tô cercada de nerd que nunca viram uma mulher pelada na vida. Nunca assistiram Emanuele no Cineband Privé. Foi isso que eu falei. Quando eles falaram Emanuele, foi a primeira coisa que eu pensei. Laurita, eu assistia quando passava ao vivo. Olha aí, rapaz. Com a família toda na sala e ele ali esfregando as pernas. Não, é que como era de madrugada, todo mundo ia dormir, não, eu voltava e assistia, ora. Não, mas ele fazia isso quando tava na banheira do Gugu, né? Não, aí banheira do Gugu é outros 500, é coisa dos anos 90, que se você não assistiu, você não sobreviveu. Então, não, aí não, o, cara, não. O cara tinha que ter memória fotográfica pra... Na verdade, assim, Cine Band Privé é da mesma época. Sim, tá? Eu sei, mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, banheira do Gugu era basicamente um exame ginecológico debaixo d'água. Exato. E olha que naquela época, ginecologista não tinha câmera para fazer a transvaginal. Tá? Era com a câmera do Gugu. Com certeza. O close era tão fechado. O close era tão fechado que ele não precisava de mais nada. Exato. A minha risada é tão aguda que o Discord apaga ela, velho. Eu tô vendo aqui, fica tudo apagadinho. Eu tenho que rir mais grave. Eu sou uma puta mesmo. Vamos lá, Érico Braz. Não, é China. Eu sou uma China mesmo, uma China pobre. Exato. Uma China, velho. Eu sou China véia. Eu sou uma China gorda e pobre. Eu sou a China gorda, eu sou. Eu sou a China gorda e véia. Voltando aqui pro elenco. Vai, China Branca. Né? O Érico Braz fez o Reginaldo. Muito bom. A Luciana Souza fez a Dona Joana. Aê, Dona Joana. A Tânia Toco fez o Neuzão da Rocha. Aí sim, viu? O Neuzão aí ó, representa, viu? Exatamente. A Rejane Maia fez a Baiana. Bacana, ah, Baiana. Né? Melhor ou seja, da Baiana. Ou seja, ela não tem nome. Porque Baiana, todo mundo no filme chama de Baiana. É que na Bahia, onde todo mundo presumivelmente é baiano. Então, por isso não tem nome. A Baiana da cultura pop, entendeu? Então, Baiana mesmo, Baiana. Então, por isso mesmo que ela não tem nome. A Liu Arison fez a Yolanda. A Virgínia Rodrigues fez a Beyoncetão. Melhor personagem Beyoncetão. Só uma pergunta, tá? Eu assisti domingo e eu estava com uma crise de rinite horrorosa, que eu estava com os olhos e o nariz. Eu estava com a cara toda inchada, passei mais tempo dormindo que acordada. Quando eu decidi assistir, eu mais dormi do que acordei. Uma pergunta. A Beyoncetão, ela era namorada da Neuzão? Não. Não. Ah, tá. Que horror, que imagem é essa na minha cabeça agora? O Vinícius Nascimento fez o Cosme e o Felipe Fernandes fez o Damião. Damião. Muito bom. Sim, são os dois filhos da dona crente. Agora eu tenho duas coisas pra dizer. Tá, referente ao núcleo evangélico da situação. Uma, ela é uma crente filha de uma puta. Sim. Dois, e a segunda é, ela é tão crente que ela botou o nome de santo de Macumba nos filhos? Não é Macumba, cara, é santo... Não, não é orixá, é católico, ela é católica. Então, no sincronismo é católico, mas oficialmente são curumins da religião da Umbanda. Exatamente. Pô, mas ela é uma crente baiana, né, gente? Pô. Jesus do céu, não acredito que eu ouvi isso. Ô, Jota, só corrigindo um pouquinho o que você disse, não é sincronismo, é sincretismo. Mas estão sincronizados. Sincretismo é a sincronização das religiões. Sincroniza todas as religiões e vira. Obrigado, meu garoto. É isso aí. É. Enfim. Bom, vamos lá. Vocês que conhecem, porque eu não conheço a música, a gente pode falar das cenas marcantes. A primeira em que o Lázaro Ramos dança e canta a música é de Oxum. É do Oxum. Que, na verdade, é cantado pelo Jaú, né? A música parece, né, que ele tá cantando, claro, mas é um cantor baiano de MPB, de música regional também. É um outro... É um cantor muito bom, na verdade, né? O cara tem uma qualidade vocal muito boa e é a interpretação dele da música do Oxum, que, claro, tá maravilhoso, tanto que o... O Rock, quando vê a Rosa chegando, ele dá um Edosh, dá uma quebrada no Edoshum. É. subtonando a coisa, jogando lá pra cima, nossa senhora. Mas até eu subtonaria, né? Então, mas a pior coisa do filme pra mim, o filme é ótimo. Tipo assim, nota 9 pra cima pra qualquer pessoa com sanidade mental. Mas a pior coisa do filme é eles empurrarem o Lázaro Ramos cantor pra gente. Que isso não dá. É, não, desculpa, ele é afinado. A questão toda é que ele tava interpretando. Então você acha que ele desafinou? Não, não é isso. Ele interpretou um susto ali, né? Sim, exato. O que eu tô querendo dizer pro PC, que provavelmente nunca viu o Lázaro Ramos cantando a sério, é que o cara canta bem, sim. Pô, mas ele não é cantor. Vocês não assistiram o seriado. Ele não é cantor, mas vocês não assistiram aquele seriado dele com a Thaís Araújo, que ele faz um cantor? O cara é afinado. O Brau, isso aí. O cara é afinado. É o que eu tô falando, Laurinha. Só que assim, ele tá interpretando, cantando e rebolando a caganética, né? Tá rebolando o parreto. Exato! Talvez por isso tenha saído meio sofrível, né? Então, mas eu acredito que ele deu aquela semitonada fodida no começo do filme, porque, convenhamos, temos uma pessoa do nível de Emanuele Araújo. Ô, rapaz! Chegando lá no ateliê dele. Ele tá lá cantando, aí chega a menina toda empolgada pra pedir o serviço dele, ele para, olha pra ela e semitona. Né? Até eu. Aí quando ela fala o porquê ela veio, ele só fala o nome do filme. Opa, aí, ó! E o nome do filme tá várias vezes no filme, já foi falado no mínimo mais 10 vezes. Não, mas... Dona Laura Lima, você quer descrever essa cena que o Jorge pulou aí? Qual? O que é que a Rosa faz para que o Rock dê a subtonada e fale... Opa, aí, ó. Né? Na verdade, eu estava prestando atenção aqui na letra da música. Ah, muito bem! Que música era? Porque eu nem lembro da música. Nessa cidade todo mundo é do chum. Homem, menino, menina, mulher... Toda essa gente irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Vamos lá, gente. É só pra explicar pra vocês. O PC, ele assistiu a versão que foi disponibilizada pela equipe de cinematografia que filmou... A Europa Filmes, que filmou o filme. Para que não desmonetizasse, eles cortaram todas as partes que tivessem sexo e ou nudez. É. Inclusive, essa versão também é compartilhada através do streaming que hoje temos disponível, que é o Google, o Globoplay. Globoplay. Porém, se você souber onde procurar, você consegue achar fácil a versão sem cortes. Então, essa cena que o Jota falou, a personagem da Emanuele Araújo, ela chega e pede pro Rock: olha, preciso que você me pinte pra eu pular o carnaval com o Olodum. E, vup, puxa a camisa pra cima. Exibe um belo par de tetas. Exato. Nessa hora não mostra, né? Mostra na hora que ele pinta. Então, não. Na versão capada, ele não mostra essa cena. Na versão sem cortes, ele mostra quando ela levanta a camiseta e inclusive dá um belíssimo close na biqueta dela sendo quando pintada. Tá pintando. É, exatamente. Agora... Mamica, não é biqueta, é mamica. Biqueta também é chamado em outros lugares, Laurinha. Mamelos. Mamelos. Os velhos chamavam de faróis. Bom, polêmicos. Dá um belo close nos polêmicos. Dá um belo close nos polêmicos. Essa primeira cena aí, nessa abertura, né, literalmente, Ela... Literalmente, né, Jota? Né, tem uma abertura logo depois. O Rock tá pintando, dando uma pintada na Rosa. E não do jeito que vocês pensaram. É, né? Eu ia perguntar, eu ia dizer que pena que não é do jeito que a gente... Deixa imagina, falar, né? Ficar quieto. Não, mas olha, enquanto ele está pintando ela com um pincel e tinta... existe um corte aí, começa uma outra canção, e existe um corte de cenas onde vários personagens, inclusive o Rock, também está pintando o rosto, passando batom, botando maquiagem, vestindo fantasias. E emenda para um carnaval de rua, onde, no meio da muvuca, duas pessoas fazem intercurso no meio da galera. O Reginaldo e a Navalheira, né? E a Navalheira, cara. Basicamente se atracam no meio do povo, né, filhão? Se atracam se engatam, ou seja, ele dá uma pintada nela. E dessa vez do jeito que você achou que foi. Duas pintadas e acaba a tinta também, né? Ah, foi rápido o negócio. Foi só. Deu as duas reboladas ali e já era. Acabou. Pedalou duas vezes com a corrente. A que eu fiz. Que o filme ele sensualiza todas as bundas, masculinas, femininas e não binárias. Então, sim. Já começa com close na bunda do Lázaro Ramos, depois close em outras bundas, e gente rebolando. E parece que as brigas do filme são danças, né? Quando começa as brigas, parece uma coreografia. Eu achei muito maneira. É que, na verdade, assim, a impressão que dá é que eles estão... As brigas são... São danças de capoeira, né? Sim. Porque capoeira é considerado tanto dança quanto uma arte marcial, que não é marcial, que é afro, mas tudo bem. Quanto, sabe, é considerado diversas coisas, inclusive dança. Então, por isso. Se bem que, abrindo um parêntese, se bem que quando falamos de arte... Né, a capoeira, ela está para o povo afro como o Kung Fu está para o povo oriental. Né? Exato. Porque o Kung Fu não é apenas uma luta, né? Ele é uma arte. Né? Então ele serve tanto como uma arte de exibição não violenta, como a capoeira. Sim. Né? Porque nosso, o povo preto ele é um povo extremamente musicado, então fazia sentido que sua arte seja uma arte voltada para a música, enquanto o povo oriental, o japonês, como é um povo muito regrado, cheio das... disciplinado, é uma arte voltada para a disciplina plena do corpo. Então faz sentido, é uma arte completa, né? Ou seja, próprias, né? Não é só a filosofia da arte marcial, tem próprias filosofias dessas artes. Dessas artes. É, eles são filosofias de vida, na verdade, né? Sim. Porque eu lutei Muay Thai durante a minha adolescência, e tu tem toda uma questão de regra que tu tem que viver durante o teu dia, durante a tua vida, fora do ringue. Tá? Que ela se torna uma experiência de vida, um modo de viver, assim como a capoeira. A capoeira, tu também tem regras para fora da roda que tu tem que obedecer. Assim como o Kung Fu e... Uhum, exatamente, toda e qualquer arte marcial, por isso que eu chamei a capoeira de arte marcial, né? É uma arte marcial. Normalmente, artes marciais a gente coloca como sendo as lutas orientais, mas é uma arte marcial. É brasileira, mas é uma arte marcial, porque toda arte marcial tu tem uma regra para te viver fora do ambiente. Sim. Da luta, fora do ambiente de treinamento. Trazendo um pouquinho da cultura oriental do qual eu faço conteúdo, né? Vamos fazer o jabá, né? A gente fala, a gente fala aqui no Brasil do artista marcial. Lá no Oriente, principalmente no Japão, se fala do Bushido, que é o caminho do guerreiro. Então, você tem aquela questão de lema de vida que a pessoa leva, não só para sair batendo e matando todo mundo, mas sim uma filosofia de vida que crava você ser a pessoa que você quer que as outras pessoas sejam. Isso daí é da hora demais, cara. Exatamente. Até porque dentro de uma arte marcial, o que eles ensinam é, o que tu estás aprendendo aqui não é para te sair batendo em todo mundo. É para te aprender a te defender. Mas não é para ti. Disciplina, sempre disciplina. E a capoeira é justamente isso. A capoeira é justamente isso. É uma filosofia de vida que tu tem que ser disciplinado. A parte de luta, de combate, vamos dizer assim, e eu tô falando combate no sentido amplo, tanto combate para defesa quanto o combate de proativo, ou só a... Ou até mesmo a própria arte, né? A arte em si. Cada pedacinho desse é só, só uma face do todo que é do que a arte representa. Então, quando o PC fala que esse início aí, as brigas, as discussões, os ângulos de câmera que acontecem nesse início, apresentando os personagens aí, ele se sentiu como se estivesse vendo uma roda de capoeira, talvez seja proposital, né? Porque essa é a intenção do diretor. É uma forma de ligar o conteúdo apresentado à cultura local, né? Então, isso é o dedo total da Monique Gardenberg enquanto dirigiu o filme. Exatamente, era o que eu ia dizer. O diretor, a diretora, nesse caso, ela foi muito precisa aonde ela queria ir. Eu diria que ela foi até cirúrgica. Exatamente, ela foi muito precisa nos ângulos de câmera para dar as sensações que ela queria que fosse, e isso está comprovado pela sensação do PC. Não só nos ângulos de câmera, também como nos takes, o movimento da câmera. A câmera não é como se ela fosse olhar de fora, você se sente parte da cena, você está lá dentro como se você estivesse dentro da roda. Isso se chama ângulo de câmera dentro do do cinema, tá? Nessa angulação de câmera toda, você é apresentado ao cortiço, ao bar da Neuzão, à feira, à igreja, enfim, todo o cenário que o filme passa. E tem uma coisa que acontece agora aí, que eu queria chamar a atenção pra vocês. O miolo da trama, né? Da única trama mais pesada que acontece no filme. E se o cara não presta atenção nesse início, o que acontece lá na frente não tem peso nenhum. Sim. Porque nesse início aí, seu Jerônimo, né, que é interpretado pelo maravilhoso Estênio Garcia, ele é um comerciante. Né? Ele é um comerciante de antiguidades, não, né? De porriolas e cacarecos. um pouquinho. Findogus. Aí ele tem um problema porque os filhos de Dona Joana, que são os trambiqueiros de marca maior, né? O Cosme e o Damião, os moleques são catiço, meu irmão. E aí eles saem de casa dizendo que vão pra igreja, né? Armam um trambique ali pra dizer que estão indo pra igreja. E aí eles escondem a Bíblia debaixo da escada e vão pra feira pedir esmolas e roubar, fazer pequenos roubos nas bancas. E depois vai vender isso lá no Pelourinho, irmão. Os moleques são negociantes, né, por assim dizer. Pois é. E o filme dá a entender que quem ensinou isso pra eles foi o Reginaldo. Só que, assim, esses meninos, não só eles, Mas toda aquela gurizada ali da região incomodam os clientes ali que vão na loja do seu Jerônimo. Ele chama o policial e fala assim, cara, eu preciso que você me ajude a tirar esses meninos daqui. Estão incomodando muito. Dá um Deus susto neles. Jeito. Só que assim, o policial tá devendo dinheiro pra seu Jerônimo, né? Então ele fica devendo esses favores, assim, pro seu Jerônimo. Pro Jerônimo. E ele vai tentar resolver essa porcaria até o final do filme. E é isso que dá uma grande merda, né? Mas voltando ao que a gente tava falando, também acontece no curtiço, início do filme? No curtiço lá, enquanto os meninos estão se armando lá na feira, as falácias de Dona Joana, né? Ela começa a xingar, chama a atenção de todo mundo, fica gritando na janela, mandando o povo, dizendo que o povo é maconheiro, que vai chamar a polícia. Pois é. Mas dos filhos dela, que são trambiqueiros, ela não cuida, né? Exatamente. Cuida da vida dos outros. Assim, ó. Conheço tanta gente. Ela aqui. É. Ela se diz a favor das bastião da moral dos músicos, né? E não cuida da vida dela. A vida dela, cara, é tão bosta, é tão merda, tão cocô, que ela vai cuidar da vida dos outros e esquece que ela tem dois filhos. Tem uma hora que o filme deixa subentendido que ela já recebeu pagamento de aluguel como fofoca do cortiço, tem noção? Peraí, PC. Agora fala, eu me senti em um dos filmes do Schwarzenegger dos anos 90. Cocô, velho. Que delícia, mano. É que assim, ó. Eu já tinha usado palavras mais pesadas. Então, não tem. Uma bosta de vaca. Ela é uma merda de mulher. Desculpa. Ela é uma merda de mulher. O não, jeito não, que pode... você utilizou, eu achei engraçadinho. Foi fofo, barato, foi fofo. Velho. Agora, assim, um negócio... Ela sabe com quem ela se mete, né? E eu já vi pessoas assim, cara. Ela é muito real, esse personagem, porque ela enche o saco de todo mundo. Pra umas pessoas mais, outras pessoas menos. Só que com o Rock, ela é um amor de pessoa. Porque ele paga o aluguel em dia, não arranja problema, sabe? O cara gente boa da área... Pronto, com ela, ela não mexe. Já ouviu aquele ditado, diga-me com quem andas e te direi quem és? É basicamente a Dona Joana inteirinha. Sim, agora pensa comigo aqui. Dona Joana, ela fica ali o dia inteiro reclamando, xingando, brigando. A voz dela chata que é o estopor, grudando nos ouvidos do povo. E vamos aqui, um exercício de imaginação. Se todos os moradores do cortiço ali pagassem o aluguel em dia, não fizesse barulho, consertasse seus próprios apartamentos, mantivesse tudo limpo, fosse um brinco de todos de condomínio. Todos tivessem a mesma atitude do Rock. Ela seria a pessoa mais infeliz do mundo. Sim. Com certeza. Ela ia arranjar problema, cara, de qualquer jeito. Ela ia ter mais cobranças. Ela ia arranjar problemas com os vizinhos. Ela ia passar a arrumar problema fora do cortiço. É. Ao invés de cuidar dos filhos peste que ela tem. Justo. Ela finge que acredita nos filhos. Eu acho que ela não acredita de verdade, não. Verdadeira, sabe? Ela fica na dúvida de acreditar. Vamos lá. O pior cego é aquele que não quer ver. Exatamente. Agora vamos lá. Da lista de cenas marcantes que o Jota marcou aqui, a gente pode partir pro romance secreto de Reginaldo e Yolanda. Que não é secreto, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, mas pra eles é secreto. O secreto que não é tão secreto assim. O cara dá uma pintada na Yolanda no meio da folia, parceiro. E é exatamente. Do jeito que você acabou de pensar, ouvinte. Uma bela de uma pintada. Uma bela de uma pintada. Até não foi nem com brocha. Sabe que tá rolando. Não, nada não brocha. Não foi ali. Nem com brocha. Não, nada de brocha. Não teve nada de brocha ali. Nem no sentido figurado, nem no sentido literal. Parecia até o carnaval do Rio de Janeiro, onde o pessoal viu a mangueira entrando. Rapaz, foi. Exatamente. E nesse caso, todo mundo viu mesmo. Sim, sim, ouvinte. Procure a versão sem censura que você. Se você tiver sorte, você vai ver dois frames dessa pouca vergonha. Com certeza. Voltando aqui, a gente também tem uma outra cena que é o retorno da estrangeira Piscilane. Rapaz, a Piscilane, ela é. Cara, sabe aquela pessoa que foi pros Estados Unidos, pros States, pra trabalhar de lavadora de prato e tá tudo errado e volta com o rabo entre as pernas. E voltou com o nariz mais alto do que qualquer outra coisa. Ela finge que deu tudo certo, mas tem uma cena, um monólogo dela no filme, que fala, essa mulher não sabe de nada, que quem vai pra lá, pra fora, fica tendo que dar pra gringo, pra conseguir emprego, pra conseguir comer, moradia, e acaba tendo que juntar dinheiro se prostituindo nas ruas frias pra voltar pra cá, com o rabo entre as pernas. E ela fala, como é que você saiu de tudo isso? E por que que você voltou? E aí ela se cala, né? Porque... Agora... A próxima cena que a gente pode citar aqui, e eu vou pedir pro Jota, inclusive, me explicar, o musical Oh Lord no bar, com a briga. Rapaz, melhor cena do filme. Explicar. Não dá pra explicar, mas é a melhor cena do filme de longe. Principalmente por ter a melhor personagem do filme ali no meio. Que é a Beyoncé. A Beyoncetão. Beyoncetão. Jesus, quebrando a porrada. Eu gostei, foi do nome. Porra, mas muito Salvador, é muito pelourinho isso, sabe? Esses apelidos trambólicos, esses personagens sui generis que tem por aí, cara, é muito de muquifo isso, é muito de perifa, sabe? Puta que pariu. Certeza. Nossa, Beyoncetão é a melhor, velho, putz grila. Cara, é o GOAT do filme, tá ligado? E o pior disso é que a trilha sonora não faz sentido com o que tá acontecendo no bar, mano. Eles falam, a gente pode se apresentar aqui e começa a apresentação, todo mundo dançando. Até quem não tá se apresentando, tá dançando. E não é isso que tá cantando, a música, sabe, vem do nada. Sim. Isso só comprova o que todo cineasta diz. O que importa não é a cena, é a trilha sonora da cena. Exatamente. Ó, quer ver um exemplo que pega esse musical Oh Lord... E que a gente vê em outro filme, que também isso é muito gritante. Assista o primeiro Guardiões da Galáxia. Uma das primeiras cenas, inclusive, que é a cena em que aparece... A primeira vez que aparece o Star-Lord. E ele tá com uma música daquelas gingadas, batendo nos alienígenas. E a música de fundo não tem... Porra, não tem nada a ver com a cena. Cara, isso é maravilhoso. Isso imprime a cena na cabeça. E isso também foi utilizado... Pera aí, Jota. E isso também foi utilizado pouco depois nos filmes do Deadpool. Sim. Ah, rapaz. No novo, né? Não, em todos eles. Porque assim, ó, é uma quebra de expectativa que tu causa na plateia gigantesca. Porque muitas vezes, assim, ó, tá quebrando o pau, tu tá com uma cadeira na... tacando, tá dando uma de Datena, tá? E tá tocando uma música clássica, cara. Tu tá fazendo uma quebra de expectativas fenomenal. E isso pra gente... Velho. Exato, e isso pra gente que tá assistindo é uma coisa que existe, cara. Porque tu não tá... Tu tem uma quebra... tão grande, que tu fica, cara, que sensacional, que bom, eu tô amando o filme. Não, o que eu achei sensacional foi a Laura, que ela mora no Rio Grande do Sul, não tem nada a ver com a política paulista, e ela me cita da Atena com a cadeirada do Pablo Marçal! Mas olha só, presta atenção. atenção. Presta atenção. Pega a cena do debate do Datena, mas aquela que tem a visão, não a visão do Massal, mas a visão ampla que tá vindo da plateia, assim. Pega e coloca uma música clássica naquilo. Da hora demais, velho. Só um adendozinho rapidinho. O melhor personagem do filme, Beyoncé Tão, interpretado pela Virginia Rodrigues, a Virginia Rodrigues é uma maravilhosa cantora de samba, viu? E poetisa. Sim. Pois é. A filha da mãe é boa da pé. Eu tô ouvindo a música dela agora, mano. Olha aí. E aí, o aí, Jota entra também a quebra colocou... da expectativa que eu falei. Pois é. Aí o Jota me coloca na lista as cenas relacionadas dos trambiques da Piscilene. Então vamos lá. Cri. E como mais quem vai cedo... começar? E aí, como só a gente pode citar isso durante o resto, mas uma coisa que também já foi falada e que a gente pode trazer é a célebre discussão entre o Boca e o Rock que cai na frase de você é negro. Cara, mas o monólogo que ele responde é muito bom. Aquele monólogo. Eu tenho uma coisa assim pra. Que eu tenho um pouco de ranço, né? Não pelo conteúdo do monólogo, mas pelo monólogo em si, entendeu? Do jeito que ele foi praticado? Não, cara, assim. Vamos lá. A resposta foi certeira, entendeu? Para o que foi dito ali, eu preferia um soco na orelha do que uma resposta. Mas, assim, a resposta foi mais poderosa e dolorida que um soco. Perfeito. O problema é que essa resposta contundente se tornou uma necessidade para que você se defenda desse tipo de agressão racial. Então... Sim. Se você não tem, né? Se você é agredido e você não tem uma resposta poderosa e contundente, tal qual o Rock, você não fez. Você não justificou você ser negro, você ser preto. Então, não tô falando isso em respeito ao filme, mas o que se tornou na cultura pop essa frase, né? Esse texto que sai da boca dele aí. Então. Cara, assim, uma porrada e, tipo... tipo assim, você sabe o que foi que deixou a frase, o que tornou essa frase tão pequena no filme, tanto no filme quanto na cultura pop? A resposta do Boca. Sim. Vai tomar no cu, negão. Vai se fuder, negão. Cara, assim... Isso mas é a prova que acontece... de que ele não tem argumento. Não tem argumento. Quando as pessoas não têm argumento, elas dão esse tipo de resposta. Mas eu concordo contigo que foi um cala-boca tremendo a resposta do Rock. Só que não como justificativa por ser preto, porque não tem justificativa pra gente ser preto. É isso. A gente é o que é. Eu sou preta e eu tenho orgulho de ser preta, apesar da comunidade não me considerar preta, mas isso é um outro tópico. Continue. O que transforma isso é porque justamente essa resposta do Rock deixa o Boca sem ação, deixa o Boca sem resposta, justamente pela falta, pela ignorância do Boca. É. O Boca é tão ignorante. Isso. Ele é tão. Exato. Ele é tão egocentrado. Sim. que ele não vai ter uma resposta nível de uma pessoa que tem um conhecimento e uma cultura gigantescas. Ali que amplia... Ali você tem os dois opostos extremos. Você tem um preto extremamente educado e erudito, né? Porque ele é extremamente educado, ele tem argumento, tem cultura, tem tudo isso aí. Enquanto tem um, entre aspas, branco, que não tem nada, não tem nenhum conteúdo. Então, quem não tem conteúdo para justificar, para argumentar, ataca o indivíduo. Quando o negócio vai pro ataque pessoal, é porque você não tem nada mais para dar. Fala assim, porra, eu não tenho o que fazer, eu vou atacar você, cara. Então, ele partiu pra agressão pessoal. Assim, o problema é que esse discurso, o discurso que em primeira instância ele é justificável, é bonito e é interessante, ele se tornou muito mainstream e hoje é subjetivamente exigido que você precisa fazer um discurso desse o tempo inteiro. Bom seria se ele não precisasse, né? Exatamente. Mas você sabe, um discurso falado uma vez por uma pessoa, ele já salva o grupo inteiro, sabe? Salve todos. Eu concordo. O problema é que, assim, ó, esse discurso ele está sendo tão repetido de formas diferentes entre a nossa comunidade preta que ele se tornou banal. Pois é. Ele não tem mais impacto. Ele não tem mais impacto. Mas uma então coisa é qualquer coisa. Mas uma coisa que eu ia dizer, Laurinha, é o seguinte. Pessoas que não têm o mesmo nível e que respondem do jeito que o Boca respondeu, é basicamente você desistir de toda a argumentação e partir para a violência. Concordo. Que foi o que ele fez. Concordo plenamente. Só que assim, ó, uma coisa... agora nós vamos para um lugar assim que eu, desde que lançou, em 2002, eu nunca assisti, tá? Eu não é o tipo de coisa que eu gosto de assistir. Desde aquela época eu acho uma coisa chata, vendo pessoas brigando e confabulando, não gosto. Mas teve um que eu assisti, continuei assistindo porque tinha algumas coisas que me atraíam, que foi o BBB. Para mim é a coisa mais sem comentário. Não vou ser preconceituosa. Boa, Big Brother Brasil, eu assisti só os três primeiros e depois eu larguei mão. Eu nem os três primeiros, tá? Eu assisti um episódio do primeiro, tá? Porque a minha mãe era ultra viciada. Até o quinto a mãe foi ultra viciada. Agora ela esqueceu o que existe. Agora ela tem até nojo. Graças a Deus. Exato. Mas eu nunca achei interessante. Que era ficar sentada. Eu dizia pra mãe, isso aí é bom pra quem é psicólogo, psiquiatra, pra quem gosta de trabalha com terapia alternativa, pra ver o comportamento humano. Ótimo. Pra mim, que não tem interesse, foda-se. É bom pra quem vê como experimento social, né? Exatamente. O que eu falo é porque, assim, enquanto ele era novidade, era passível de ser assistido. A partir do momento que virou recurso pra dar férias pro alto escalão, acabou. Exato. Bom. Aí, assim, ó, o que eu queria dizer com o BBB, tá? Eu assisti o do Babu. Tá? E pra mim, muitas coisas das coisas que ele disse referente ao movimento negro, movimento negro não como instituição que nós temos, mas movimento negro referente à classe preta, tá? Uhum. Muitas coisas como comunidade. Muitas coisas das quais ele disse eu não concordo, mas ele trouxe pra gente uma esperança, não que os outros pretos dentro do reality não trouxessem, mas o Babu trouxe uma esperança para quem é preto de que a gente pode chegar aonde a gente quiser. Sim, isso, porque ele é preto, porque ele é preto, ele é gordo, ele é um homem que é de comunidade e ele não esconde porque ele ainda mora na comunidade, né? E falando em comunidade, desculpa te interromper, Laurinha, mas falando em comunidade, a gente pode levar a briga do Reginaldo com a esposa e a revolta do pessoal pela falta d'água no cortiço. Essa é uma das maiores vergonhas alheias do filme, cara. Eu fiquei com muita vergonha. Porque todas as duas. Hã? Então, porque as duas cenas, elas são muito emendadas, né? Porque tá rolando a discussão por falta d'água, que isso já vem lá do meio do filme, porque ela, entre aspas, né? A gente sabe que ela fechou a água, mas não fica claro que ela fechou, ela não admite. E todo mundo ameaça ela e tal. E aí você sabe que foi ela que fechou, porque ela abre a água pra o Rock tomar banho. É. Ela falou, ele pegou um pouco de água, mas vocês não pagaram, não tem água. Aí enquanto o Reginaldo tá brigando com a esposa, discutindo com a esposa, porque ele é apaixonado pela Yolanda, e ele deixa a esposa em falta em casa. Então, o negócio dele é festa, é curtição, é dar em cima da Yolanda, e a esposa sendo enganada em casa. Enganada, né? Não sei o que é aquilo. Porque tá sendo enganada. Enquanto rola essa discussão. Isso eu acho uma coisa que é bastante constante no filme, que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, justo. Muito isso bom. Isso é da hora, cara. E vamos ser sinceros, a vida real é exatamente assim, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E daí pra frente tem um monte de cenas que são contrastantes entre si, né? Tem a tristeza, porque a gente vem acompanhando os problemas da Piscilene lá, porque ela tá... todo mundo acha que ela é a boa, mas ela tá querendo comer de graça, porque não tem dinheiro, né? Ela tá querendo... Ela vai lá na feira lá de artesanato, escolhe um monte de coisa, mas faz... deixa guardado aí que daqui a pouco eu passo pra pegar. Não vai passar pra pegar, ela tá lascada. Era uma influenciadora digital que tá... Né? Bem por aí, Laurinha. Então ela, no final das contas, quando ela chega no Muquifo, que pede pousada ali, cara, é uma cena triste, né? Parece risível, mas quando se você analisar aquela frase, aquele texto dela, ela, cara, eu fui traficada, né? Eu me trafiquei, né? Eu me enganei, eu me trafiquei, eu me prostituí, e eu tô voltando, eu tô pedindo asilo, mas eu não quero que ninguém saiba que eu tô lascada. Enquanto isso, o Rock tá lá em cima do trio cantando com o Araqueto, velho, no carnaval, numa festa do tamanho do mundo. Basicamente, você vê o céu e o inferno de maneira dicotômica e também de maneira alegórica nos dois pontos do mesmo... Não são dois. No pior que não são dois, são três. Porque ao mesmo tempo também... Tá acontecendo a fuga das crianças lá, porque o policial encontra os moleque trambiqueiro lá e sai atrás da gangue de moleque ali que estão batendo carteira, pintando escambau. E acontece o que acontece, né? Enquanto o Araqueto tá tocando, enquanto a Piscilene tá chegando no Muquifa, as crianças estão correndo e ao entrar no beco, o policial acaba atirando e acerta duas crianças. Só que, ao mesmo tempo... A evangélica está lá sendo, consultando os búzios de uma macumbeira, e quando a macumbeira revela que o que ela vê ali é só morte, e ela escuta os disparos, ela entra em desespero, né? eu não quero mais, e quando ela descobre que a morte que foi prevista nos búzios era a morte dos filhos dela, né? Ela sai gritando: opa, aí, ó! Cara, eu tô todo arrepiado, porque é um show de contraste nesse finalzinho, que eu acho que só isso justifica esse filme ser um drama. Só essa pequena trama que vem lá do seu Jerônimo, lá quando o policial pede dinheiro emprestado a ele e ele cobra esse favor de cuidar dos moleques e ele entende a coisa errado, até chegar aqui, nesse pedaço aqui, por isso que é um dia só que acontece. Né? O cara, vou resolver, e o cara despreparado, com uma arma na mão, correndo atrás de crianças, ele se torna um algoz, né? Um algoz imparável, né? É que, na verdade, foi uma sequência de mal-entendidos, né? Mal-entendidos não é bem, mas em algumas situações foi mal-entendido, não, em outras foi pequenas mentirinhas. Justo. Que foi se acumulando, que foram se acumulando para culminar nesse final. Sim. Porque, bem ou mal, o Rock se torna famoso. Se ele tá cantando de uma do trio com o Araqueto, ele fica famoso. Sim. Errei? Não, tá errado. Não. É a ascensão dele, né? Oi? Se bem que... Em shows ali no Pelourinho, você tinha que ir um dia em Salvador. É que eu nunca fui, por isso que eu tô questionando. Sim, assim, existe a celebridade local. Uh-huh. Uma coisa tradicional na Bahia, principalmente não no carnaval, mas nesses shows, tipo, o Araqueto tem o ensaio do Araqueto lá na Bahia, que é famoso, uh-huh. Que é o... Chama de ensaio, mas é um show improvisado do Araqueto que rola em um ambiente lá que é deles. Eles cobram entrada, é como se fosse uma seresta, né? É como se fosse um ensaio da escola de samba. Isso. Você paga pra entrar, você bebe, você come, descambala, uhum. E vai embora. É um show normal. Chama ensaio do Araqueto, tem o ensaio da Timbalada, tudo isso. Mas é um show de verdade. Essas pessoas, quando estão no palco, esses artistas soteropolitanos, eles costumam ser extremamente agradecidos às personalidades locais, porque eles vieram dali, do povo. Então, se tem um cantor local que é bom e é conhecido da galera, fulano de tal, ali, fulano de tal, meu amigo, vem aqui, vem dar uma palhinha, sobe e canta com ele, vai no palco mesmo. Porque sabe que os caras são bons, entendeu? Então, assim, não quer dizer que ele ficou famoso, mas... Ele ficou famoso ali naquela região. Sim. Coisa que ele já o era, né? Porque você vê a menina chegar, mostrar a teta na cara dele e falar assim, vai, pinta aqui, vai. Ô, delícia. Mas ele é conhecido como um... Pintor. Artesão de corpos, tá? Desde o início disse que ele é um artista, né? E ele quer ser famoso assim como cantor. Só que essa é uma prática tradicional na Bahia. Cláudia Leite em cima do trio ali, tiver um cantor, uma cantora local ali que ela conheça, que pelo menos a equipe dela conheça, ó, chame fulano pra dar uma palhinha. Sobe, chama. E não se paga nada por isso, não. Porque é fortalecendo a arte local, né? Sim. Exato. Então, assim, ó, tu tem três realidades dentro do mesmo ambiente. Isso. Tu vai ter três realidades dentro do mesmo ambiente. Tu tem o Rock, que começou a galgar o seu estrelato. Sim. Né? Tu tens a Priscilene, que tá cada vez mais no fundo do poço, que é totalmente o oposto dele, e tu tens as crianças e a mãe relapsa, que um cara que ficou totalmente despreparado, matando duas crianças e deixando uma família. Com essa tua fala, eu tive um insightzinho. E o que acontece aí são situações que as próprias pessoas provocaram a si mesmas, né? Exatamente. Tipo, a Piscilene tá colhendo os frutos de uma árvore podre que ela mesma plantou. O Rock tá colhendo os frutos de uma árvore frondosa que ele mesmo semeou. Enquanto isso, a semeadura do policial, né, que deu em tragédia, também é culpa da semeadura da senhora evangélica, que também semeou sementes podres, né? Então, todo mundo plantou coisas que colheu o que não queria. Não, colheu o que precisava colher. Colheu o que foi plantado. Exatamente. Não é nem o que queria. Não mais nem menos. Nem mais nem menos. Colheu o que foi plantado. Qual é a minha visão, tá? Eu tenho, dentro do mesmo ambiente, eu tenho três realidades diferentes. Quatro, se eu for contar com o policial, né? Yeah. Que não tem preparo. E a gente pode dizer isso não só dos policiais baianos, mas dos policiais no Brasil como um todo. Claro. Tá? Policiamento. Eles são despreparados psicologicamente. Física e psicologicamente, eu diria. Eu vou dizer uma coisa. Enquanto a gente tem os batalhões especializados mais poderosos e bem preparados, um dos mais bem preparados do mundo, a gente tem a polícia de base, que é a polícia que cuida de gente, que faz o policiamento capilar mais despreparada do mundo. Nós temos a gente fala do dia-a-dia, né? A polícia que tem contato com o cidadão, a polícia do policiamento capilar, o cara que tá no boxinho da esquina ali, tirando 12 horas de plantão. Inclusive, exatamente. Eu tiro aqui pelo Rio que a guarda municipal, a polícia de guarda municipal, é desarmada pelo medo que o Estado tem dos acidentes que isso vai ocorrer, muitos e muitos acidentes. Porque vai correr tiroteio em frente a shoppings, e dentro de favela. Acredito que não por isso. Isso aí é porque o policial municipal, ele, pelo menos aqui também, no estado aqui, não tem armamento. Porque é regulamentação. A parte do Brasil tem armamento, entendeu? Aqui não tem. No sul. Aqui tem sim. Existe a polícia municipal que usa arma, que é os batalhões especializados de polícia municipal. Então você tem um grupo especializado que é quase policial militar, entendeu? Aqui onde eu moro, eu não moro na capital, eu moro na região metropolitana. Os policiais daqui, eles andam armados, mas eles andam com duas pistolas. Uma de choque, porque depois eu conto por que eu sei. Primeiro, o treinamento deles é primeiro atirar com a arma de choque e depois, se não adiantar ou se tiver numa situação que eles estiverem em perigo, apesar de andarem sempre em duplas, usar a arma de fogo para se defender. Muito bem. É esse o treinamento deles. E eu tô por dentro do treinamento deles. Nesse final de filme, como a gente falou, que a vida da Psylene foi destruída, ela tentando recomeçar ou tentando continuar como dá, a vida do Rock melhorando, enquanto você perde duas vidas e você destrói a vida de uma mãe, por pior que seja, ainda é uma mãe, e com certeza destrói a vida de um policial... Porque por despreparo, por todos os problemas que ele mesmo causou, mas ainda assim ferrou com a vida dele também. Enquanto tudo isso acontece, né? Vidas acabando, vida sendo destruída, vida precisando recomeçar. Enquanto isso, nesse pálido ponto azul, a festa continua, é carnaval, tá todo mundo se divertindo, tá todo mundo pulando. Ninguém sabe o que aconteceu. Essas pequenas tragédias que pra cada um deles são coisas imensas, pra o resto do povo, não é nada. É carnaval, claro, né, literalmente. Claro que a minha vida vai continuar sendo um carnaval. Não foi perto de mim, não foi com quem eu amo. Exatamente. Que termina em carnaval. E o filme acabou por aqui. É um filme curto, entre aspas, porque é muito celere. É um filme frenético, porque as cenas são tomadas curtas, a maioria das vezes, né? Até as discussões, as brigas são pequenas tomadas frenéticas, cheiradas de segundos, né? É, tem muita tomada contra plongé para dar uma sensação de grandeza, né? De pessoas, uhum. de situações. Eu gostei, assim, da filmografia, assim, da técnica do filme, achei interessante pra caramba. O filme achei um filme, né? Um filme já feito. Então... É que, na verdade, o filme ele traz algo que já foi feito fora para dentro de uma região que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, não chega quase nenhuma notícia. E o filme, ele, como eu falei antes, ele é só um slice of life, da vida dessas pessoas. Porra, slice of life, né? É uma fatia da vida. É só um pedacinho, um grão de areia da vida dessas pessoas. Antes desse filme, a vida desses personagens já existia. E depois desse filme, a vida da maioria vai continuar existindo. Até o Apaí O2. Até o Apaí O2, que talvez, quem sabe, se cair um meteoro aqui e não tiver nenhum outro filme pra gente resenhar, vamos falar dele também futuramente. E nesse finalzinho de programa, eu gostaria de saber do meu amigo Xorx o que ele achou do filme e já emenda o jabá lá do Animesphere, que é um lugar maravilhoso pra se morar e saber de cultura japonesa. Bom, gente, primeiro de tudo... O Apaí, foi um dos primeiros filmes nacionais que eu vi. Posso dizer sim que foi um dos primeiros. Não no cinema, mas na sessão da tarde. Sem teta, claro, porque sem a teta a gente acaba assistindo depois. E, assim, ele é o tipo do filme que mostra tudo em todos os lugares ao mesmo tempo e mostra... Sim, é uma parte do que era a vida do brasileiro naquela época. E, cara, eu digo pra você que, assim, coisa... claro que muita coisa ali tá exacerbada, tá exagerada, porque o efeito do filme é exagerar um pouco da vida. Mas tem coisas ali que com certeza são exatamente como são na vida real, inclusive algumas delas até hoje, que é quase 20 anos depois do primeiro filme. Justo. E fazendo jabá, né, já que o Jota também faz parte lá da equipe, eu capitaneio, lidero o Animesphere Podcast, onde você tem cultura pop japonesa com mangás, anime, inclusive até própria cultura mitológica e, por que não, vida comum dos japoneses. Então, se você quer acompanhar, né? A gente está no Spotify. Enquanto eu faço a migração do site para outro lugar, porque né, aquele servidor, a segurança daquele servidor está uma bosta. Então... Sim. Assim que eu terminar, vocês vão ver a nova face do Animesphere Podcast em outra empresa de hospedagem. Muito obrigado. Perfeito. E minha querida e amada titia Laura Lima, onde é que a gente te encontra? Ah, sim, e aproveita e diz o que achou do filme. Eu concordo em gênero, número e grau com o Jorge. E o filme é maravilhoso. Não é o primeiro, é o primeiro filme nacional que assisto? Não. Mas vou te dizer que é um filme que te traz uma realidade aumentada de um grão de areia na vida das pessoas. Sim. É um filme pra gente refletir. É um filme pra gente se divertir. É um filme pra gente cantar junto. Isso e chorar junto. E chorar junto, certo? Eu estou sempre na Twitch, Laura Lima. Acabei de completar meus seguidores, gente. De bola. Eu acabei de completar 100. Eita. Mas a Laurita tá aí há bastante tempo, né, filhão? Mil é o ponto do Marco. Pô, tá querendo você dar um cara, pô. Ô, tia, o que é que você apronta lá no Twitch? Bom, eu jogo jogos gacha, jogos de terror e sempre ouvindo uma musiquinha boa. E sempre ouvindo música boa. Curu. Como é que é? Hoje vai. Vapo. Tá. Cavalo! Cavalo! Jogos de terror. E jogos gacha que são. Eu sou viciada. Tô até com. Genshin Impact, principalmente. Ultimamente, só Genshin e jogos de terror. Tá? Agora, durante o mês do Halloween, normalmente eu conto histórias de terror. Certo? Mas esse ano não vai rolar, vai ser só o jogo de terror mesmo no dia 31, porque eu estou trabalhando, então tá meio complicado. E contar histórias de terror durante a manhã não é muito auspicioso. Não dá medo nas pessoas. Jota, você me dá uma licencinha antes de puxar o jabá e a opinião do PC? Um minutinho. Laura, pergunta. Oi. Você costuma escrever histórias, seja de qual temas elas forem? Não, eu só costumo ler. Eu acho que eu não tenho tanta criatividade assim para escrever. Olha, se um dia você quiser ter a bondade de escrever, quiser que isso seja divulgado, eu tenho o meu podcast de contos em áudio, que é o Bardos do Infinito. Então, se você quiser fazer parte dos contos que já lá fazem parte, então... É nóis. Muito obrigada. Eu posso resumir minhas histórias nesse podcast? Oi? No seu podcast? Eu posso contar as minhas histórias resumidas no seu podcast? É só você me mandar o texto e aí a gente faz a narrativa. Avalia. É. Show de bola. É. Então segue aí, PC. É. E você, PC, o que você achou do filme e já emenda com o jabá de onde a gente te encontra nessa internet de Deus aí? Só vou falar algumas anotações. Primeiramente, eu adorei a representação dos gregos no filme. A representação certa que deve ocorrer, que são panacas que foram assaltados. Eu queria falar que o filme, a única anotação também que eu não falei, que ele não tira o público pra burro, ele deixa muita coisa subentendido, tem muita mensagem e muito assunto que o filme não fala, que fica no, entre os cacos dos diálogos. Fica assim. Que os diálogos são muito comuns, eles trazem uma coisa tarantinesca, sabe? Parece algo do dia a dia, parece algo que você tá observando uma conversa. Sabe quando você ouve uma conversa no trem? Assim, então, sabe? Não parece. É, né? Exatamente. É uma conversa do dia. Na verdade, ele é... Como é que eu vou dizer? Ele me fugiu a palavra, continua, daqui a pouco vem. É cérebro de tia véia. É porque o texto, ele é um texto popular. Tipo assim, você tem filmes que o cara fala assim... Oh, ele lançou... É tipo assim, lançaram o foguete. Aí o outro, oh, ele lançou o foguete. Aí a outra pessoa pergunta, ele lançou o foguete? Falei, porra, três vezes explicando a mesma coisa. É isso que eu ia dizer. Ele é um diálogo que ele não é expositório. É, então, assim, a vida não tem diálogo expositivo, a não ser que você esteja na sala de aula, e nem assim você encontra muita explicação. Ô, Jota, o jeito que você explicou o diálogo expositivo pareceu Cavaleiros do Zodíaco. Exatamente. Concordo com aqueles diálogos. Gente, eu amo Cavaleiros do Zodíaco, mas aqueles diálogos que, pelo amor de Deus. PCX, continua. Então, eu só queria falar essas coisas e dizer que eu tenho um podcast de cinema com o pessoal do Absoluto Cinema no Spotify. E se quem quiser, minha rede social é PC Xavier _agente. Muito bem. Você, meu amigo e meu querido e amado ouvinte, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Siga os nossos colegas nas suas redes sociais, ouça nossos outros podcasts, ouça o Hiperfoco, que também sai aqui no feed do Paranerdia. Ouve o Paranerdia, que eu também tô lá. Ouve o Animesphere lá no Animesphere, porque eu também tô lá. Se você não quiser me ouvir, ouve só o Animesphere mesmo nos episódios que eu não tô. Desculpa. Mas mesmo assim eu quero agradecer a você. Se você chegou até aqui, um beijo pra você. Ah, pera um pouquinho, eu também sou escritor e você pode encontrar os contos e os causos que eu escrevo em forma de cordel no site do Paranerdia. Você acessa paranerdia.com.br, você escolhe o cordel ou o caos que você quer adquirir, manda um pix de 3 reais para a chave... 3 reais, cara! Só 3 reais para a chave pix. Paranerdia. Exatamente, 3 reais para a chave Pix, paranerdia@paranerdia.com.br. Sim. E você adquire um dos meus cordéis. Ah, mas você vai ficar rico com 3 reais? Não. Esses 3 reais eles vão ser utilizados para ajudar na manutenção do site do Paranerdia e para ajudar na campanha Meu Cuscuz da Casa do Cordel, que é uma campanha onde a gente converte tudo que a gente adquire em dinheiro em alimentos não perecíveis para ser doado a famílias que são necessitadas. Então, contamos com vocês. Obrigado por nos ouvir até aqui e um cheiro no seu cangote e vamos comer o meu cuscuz com ovo e tchau e benção. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.